Seção 21 de Fábulas de Esopo, volume 1, traduzindo por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. O Rato Cidadão e o Montezinho, de Esopo. Um rato, que morava na cidade, acertando de ir ao campo, foi convidado por outro que lá morava, e levando-o à sua cova, aí comeram ambos coisas do campo, ervas e raízes. Disse o cidadão ao outro: por certo, compadre, tenho dó de ti e da pobreza em que vives. Vem comigo morar na cidade, verás a riqueza e a fartura que gozas. Aceitou o rústico, e vieram ambos a uma casa grande e rica, e entrados na despensa, estavam comendo boas comidas e muitas, quando de súbito entra o despenseiro e dou os gatos após ele. Saem os ratos fugindo. O de casa achou logo seu buraco. O de fora trepou pela parede, dizendo: ficai-vos embora com a vossa fartura, que eu mais quero comer raízes no campo sem sobressaltos, onde não há gato nem ratoeira. E assim diz o adágio: mais vale magro no mato que gordo na boca do gato. Moralidade: quanto o estado pobre seja mais quieto e seguro, mostra-se bem nesta fábula. E quão arriscados vivem os que trabalham por subir a mais riquezas, ou a mais alto foro do que têm, que os que andam por enriquecer, esses caem na ratoeira. Fim de O Rato Cidadão e o Montezinho.